Senhor, olhe para mim. Eu estou sofrendo, chorando e gemendo, é tão grande a minha dor. Senhor, minhas lágrimas descem e ao mundo parece que eu sou perdedor. Senhor, eu não vou desistir e clamando a ti eu vou continuar. Senhor, eu não vou me calar, eu só vou me calar quando a bênção chegar. Lágrimas quentes rolando em meu rosto, sei que a ti chegará. Senhor, eu não vou desistir, eu ouço sua voz dizer: meu filho, clame a mim. Clame a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Sofrendo, chorando e gemendo, é tão grande a minha dor. Senhor, minhas lágrimas descem e ao mundo parece que eu sou perdedor. Senhor, eu não vou desistir e clamando a ti eu vou continuar. Senhor, eu não vou me calar, eu só vou me calar quando a bênção chegar. Senhor, minhas lágrimas quentes rolando em meu rosto, sei que a ti chegará. Senhor, eu não vou desistir, eu ouço tua voz dizer: meu filho, clame a mim. Clame a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes.